você que não teve piedade. Dei-me o mais lindo sentimento, em troca recebi uma grande desilusão. Fui abandonada, desgraçado sem coração. Roubaste meus sonhos, mas essa solidão vai acabar agora. Vou com a galera do rock, vou viver. Foi noite afora e dia dentro que encontrei quem me mostrasse a alegria de viver. E hoje eu lembro sem saudades que mais quero nessa vida tudo isso esquecer. E com a galera do rock eu me divirto, sou feliz e não preciso de você. Do pesadelo eu acordei, canto sorrindo com o melhor som, tô motivo de Belém. E abandonada, desgraçado sem coração. Roubaste meus sonhos, mas essa solidão vai acabar agora. Vou com a galera do rock, vou viver. Fruto sensual. É impossível alguém ficar parado com a galera do rock. Quando eles chegam tudo se ilumina, o coração bate forte. Vem se encantar com a galera do rock e saber o que é amor. Então já sabe, se estiver um pouco triste, ouça esta canção. Banda Fruto Sensual. Chegam, tudo se ilumina, o coração bate forte. Vem se encantar com a galera do rock e saber o que é amor. Então já sabe, se estiver um pouco triste, ouça esta canção. Te amo, meu amor. Sem sonhar, agora vou te ter, meu bem maior. Quando eu respaldo teus beijos em mim, chego até a tremer. Meu bem querer pra sempre é todo teu, eu te juro, meu amor. Eu viajo em teus beijos quando estou no rubi. DJ Fábio comandando o show, DJ Gilmar em mim vem decolando as passadas. Pra sempre vou te amar, apaixonada por você estou. Eu quero só você, vem para os meus braços, vem. Você é meu rubi. Eu sou DJ Gilmar, sou Fábio, sou rubi, sou DJ Gilmar, sou. A vida inteira vou te dar prazer, meu único amor. A qualquer hora eu te quero aqui, e pra você eu me dou. Aos céus eu peço pelo nosso amor, meu ser inteiro te dou. Eu viajo em teus beijos quando estou no rubi. DJ Fábio comandando o show, DJ Gilmar é quem vem decolando a espaçonave rubi. Rubi, és meu rubi. Pra sempre vou te amar, apaixonada por você estou. Eu quero só você, vem para os meus braços, vem. Você é meu rubi. Eu sou DJ Gilmar, sou Fábio, sou rubi, sou DJ Gilmar, sou. Com você vou viver.

lembranças de um sonho bom. E só isso que restou, ficou na memória o nosso amor. As loucuras dessa paixão despertou em meu coração a vontade de te encontrar outra vez. Deixa o som te levar na batida delirar. Ela vai te envolver, é a galera do rock. Deixa o som te levar na batida delirar. Ela vai te envolver, é a galera do rock pra você. DJ Roberto, DJ Maico, sucesso.

em qualquer lugar. Diquis,

você também me quer, mas tem medo de se entregar. DJ Gil, eu quero poder te amar. No pop som preciso ter o seu amor, curtindo o pop som. Os Brother, a explosão do sucesso. Preciso ter o seu amor, curtindo o pop som. O DJ Dinho é quem vai tocar. No pop som, o som que arrasta o povão. Com o DJ Dinho é emoção. Eu vou ficar aqui e te amar. Ah, Viagens, DJ Rian Mix, o espetacular. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. marcantes. Amor, amor você, coração.